Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 303. Hoje temos um convidado repetente, de resto foi um dos nossos primeiros convidados deste programa da Universitária e que hoje regressa para mais uma conversa. António apresenta então a nossa emissão desta semana. Assim é, de facto, Alain Jezakel, o nosso convidado desta noite, fez parte, pelo menos embarcou, foi daqueles que simpaticamente à altura disse que sim, estava Livros com Rumo ainda no seu início, uma criancinha que, coitadinha, mal sabia falar, e andar então é o melhor nem lembrar esses tempos, ou por outra, é bom lembrar esses tempos em que, de facto, o nosso convidado disse presente. E é aqui uma segunda vez, uma segunda conversa, esta muito mais alargada, em que Alain Jezakel vem falar do seu trabalho, daquilo que é a sua prática clínica, a sua atividade como, se poder-se-á dizer, recuperador e um pouco até de induzir os seus pacientes com aquela força anímica para muitas vezes ter que enfrentar doenças de todo o tipo, de toda a ordem, mas fundamentalmente aquelas doenças que muitas vezes estão já numa fase terminal. O suporte para esta conversa é o que a doença diz de mim, uma edição dos finais de 2012. É um campo de trabalho em que se procura, a partir de respostas da terapia simbiológica, para aqueles problemas crónicos de doença, para aqueles problemas pontuais de doença, e ao fim e ao resto, Alain Jezakel é o interlocutor, o homem, o clínico que tudo escuta, tudo pacientemente tenta resolver, independentemente depois da resposta final ser ou não aquela que o paciente procura. Uma excelente conversa e ficam aqui os votos da equipa de Livros com Rumo, uma excelente e santa Páscoa. Boa noite e melhores leituras. Jezakel nasceu em 1953 em Angers, na França. Licenciado em Lettres Modernes pela Universidade de Nantes, possui formação em áreas como a naturopatia, anatomia, medicina aromática ou acupuntura. Atualmente exerce terapia simbiológica em Braga, Leiria e Lisboa. É autor de três obras. De 1999, o livro Estarei Mesmo Doente, uma edição da Presença. Em 2004, publicou Memórias de Território, Abordagem Biológica e Cerebral das Patologias, uma edição da Climepsi, e mais recentemente, numa edição de autor, a obra O que a Doença Diz de Mim. Obrigado, Alain. Boa noite. Obrigado, boa noite. Por ter aceito o convite, Livros com o Rumo. Estávamos a questão mais imediata que surge perante três livros. Há um quarto que acabou por não, por questões de rigor e até de seriedade, não ver, pelo menos o grande público não tomou contacto com ele, mas a pergunta que ocorre nesta circunstância é, perante três degraus, três trabalhos literários, científicos, que o Alain é o autor, começaremos por esse primeiro, Estarei Mesmo Doente. Há aquela certeza, ou pelo menos aquele olhar crítico ou autocrítico, não naquele sentido maoísta ou marxista, mas aquele sentido de uma lucidez, uma consciência de um trabalho que precisa de ser constantemente refeito, refletido, analisado, estruturado novamente, porque os degraus, como uma escada, são sempre eternos, tem que sempre caminhar e subir, e os seus trabalhos anteriores também o levam a este último trabalho que temos aqui em frente. Já iremos ver a complexidade deste mesmo trabalho que aqui está, o que pretende dizer com este livro. Ao fim e ao resto, é sempre aquele trabalho acurado e atento que uma pessoa, um clínico como o Alain, pretende fazer com estas abordagens que depois vai deixando para o público ler, não só os pacientes, mas aqueles interessados por estas questões. Sim, efetivamente. Três livros, o discurso, a resposta que posso dar à sua pergunta agora, se tivesse sido nos anos 90, quando foi editado o primeiro livro, dava uma resposta com os critérios e os dados da naturopatia, também havia medicina chinesa que começava a aplicar, De modo que hoje houve vários saltos, né? Saltos quantitativos, né? Eu estou a pensar um bocado a medicina quântica que está por trás, mas sobretudo uma experiência que me fez questionar as minhas crenças iniciais, a naturopatia, e o encontro também com pessoas que foram muito importantes para me abrir a minha forma de ver a patologia e o contacto com o paciente. Eu estou a me referir, entre outras pessoas, mas sobretudo para o Dr. Hammer, que nos anos 90, 94, contactei, encontrei várias vezes para estudar com ele. E deste encontro surgiu o segundo livro, Estarei Mesmo Doente, o primeiro e o segundo. E o terceiro também, mas de uma forma mais distante. Este último livro, as noções hammerianas desaparecem um bocado, porque fiz questão de apresentar um livro muito mais didático, muito mais simples. Porque, de facto, há uma realidade que eu vivi e que eu vivo ainda, mas eu acho que este último livro ajudou bastante a resolver, que é o seguinte. Muitas pessoas vêm em consultas e às vezes perguntam, mas em que trata a sua patologia, a sua terapia? Então, a minha terapia depende muito da forma de ver a patologia, a primeira coisa. Mas vamos desenvolver isso ao longo da nossa conversa. Né? E eu posso explicar, geralmente explico, mas o que é que acontece? Eu sinto, senti naquela altura que as pessoas não entendiam muito bem, talvez porque nós temos uma formatação cerebral relativamente ao que eu sinto, mas eu tenho uma dor e porque há qualquer coisa. Por exemplo, é muito difícil para uma pessoa aceitar que se tem uma dor no ombro direito, é um mecanismo cerebral que está a presidir, está a fazer com que isto aconteça. Não funciona bem. Tem que se tocar, tem que se tocar no ombro que está doloroso para poder dizer, bom, eu estou a fazer um tratamento. Mas o que é muito curioso, e é isso que a minha experiência me ajudou muito a rever os critérios da naturopatia, assim por diante, é que uma pessoa pode descobrir, vindo, por exemplo, com uma ciatalgia ou uma dor no ombro, pode vir imediatamente ou nos dias a seguir a sentir uma melhoria surpreendente, sem tocar na zona, só mexendo num ponto específico da gestão cerebral da pessoa. E vamos ver, ao longo da conversa, o que é que você vai buscar exatamente, não é? Para poder alterar a função cerebral. Porque, de facto, agora, e este livro sublinha de uma forma muito clara esta nova posição, o centro é o cérebro. Não é qualquer cérebro. O cérebro é o cérebro estratégico, que decide o que se deve fazer, as alterações que são necessárias para... Bom, responder, vamos ver vários pontos. Mas essa questão de que necessariamente nós iremos lá falar, essa questão do cérebro estratégico, até que ponto é que depois, com mais minúcia iremos a referir um pouco isso, mas até que ponto é que essa noção ou esse conceito teórico de cérebro estratégico é rigoroso ou, vamos lá, tem uma capacidade de avaliação, com alguma certeza, não é? Da patologia, ou do mal-estar, ou da dor que, neste caso, o paciente tem. Até que ponto é que poderá ser, ou não, e aqui estou a fazer o papel do advogado do diabo, isto é, ou não, um conceito muito vago, quase um exercício de linguagem, muito típico de alguma da filosofia francesa, que diz muito... ou muito palavrosa, mas no concreto é muito pouco. Ou seja, e o Alan referiu, até que ponto é que um paciente, depois de sair do consultório, fica com certeza, ou pelo menos com segurança, perante aquele diagnóstico que foi depois, vamos lá, definido com contornos rigorosos por parte do Alan Jezekel. Bom, de qualquer maneira, não posso fugir a uma realidade. Um paciente vem com um problema, o que ele quer é uma solução. Pronto. Agora, o que eu ponho a situação de uma forma a partir de um prisma diferente. E a pessoa que tem a solução, se a pessoa provoca o sintoma, ela tem também a solução. Uhum. O meu papel, o papel do terapeuta, não é? É justamente ir ver onde é que há uma situação com a pessoa bem específica que a bloqueia, que provoca um sofrimento, sabendo que deste sofrimento vai decorrer um certo sintoma. Só que em terapia fazemos o caminho contrário. A pessoa vem com sintoma. Qual é o sintoma? Tem que ver com precisão. Qual é o órgão? Qual é o lado? A zona. Qual é a zona? Isso é fundamental saber. Isso é a primeira coisa, definir. A partir daí, eu já tenho uma pequena ideia do tipo de problemática que está por trás. É o que se chama descodificação. Uhum. Não é? Depois, eu vou ouvir muito bem o que a pessoa, como a pessoa faz a descrição do sintoma. A forma de descrever o sintoma já é uma pista importante. Uhum. E depois vou procurar, tenho vários passos a seguir, mas vou procurar um momento, uma situação que foi bastante desagradável para a pessoa. A pessoa não encontrou uma solução, por exemplo. Hein? Posso dar aquela imagem do rato que quando está numa gaiola que não encontra uma solução para sair, e se recebe umas descargas elétricas na pata, coitadinha, ele tem que, ele faz sempre o seu gesto de fuga, mas não pode fugir, na verdade. Então ele está impedido de encontrar uma solução. O que é que acontece? Vai ter as suprarrenais, vai entrar em hiperstress, até alterações funcionais muito importantes. Tudo isso também é uma gestão cerebral. Uhum. Né? No seu ratinho, tem um cérebro. Bom, e numa pessoa, um bocado disso que eu vou buscar, qual é a situação onde a pessoa não encontrou uma solução que fez com que o cérebro estratégico, com uma certa lógica, lançou a solução sintoma. O sintoma pode ser, de facto, físico, celular, pode haver uma multiplicação celular, pode haver uma redução celular também, não é? Osteoporose, certo? Uhum. Não é? São soluções também, não é? Mas pode ser também comportamental. A pessoa pode ser ir correr de uma forma sistemática, obsessiva, não é? Uhum. Ou pode haver o que? Aí entramos num ponto que é típico desta fase, é que a compensação simbólica. Vai haver sintomas que vão aparecer, que vão corresponder exatamente ao que a pessoa não consegue solucionar. Suponhamos uma pequena discussão de um casal, certo? Uma pequena frieza, como teve aqui um caso ontem, exatamente, uma pessoa apareceu e se tinha queimado na zona do cotovelo, mas um bem específico que na descodificação corresponde à zona do casal, não é? Há toda uma simbologia do braço que é muito interessante. Fazer com o microfone na frente não dá, tem que se mostrar com o corpo. Pronto, então esta pessoa que tinha este sintoma queixou-se, disse, bom, ela ficou assustada quando viu de repente uma bolha aparecer, estava vermelho, castanho, né? E teve praticamente um desmaio. Les mêmes stars ni les mêmes idoles. Toi tu aimes Casavets, Dali, Andy Warhol. Moi j'aime la bande à Bono, Ravachol et Landru. Tous les tapés, les fondus. Scandale dans un enterrement ou dans un mariage. Je fais tâche dans une famille normale. Je ne suis pas ton beau-frère ni ton gendre idéal. Je suis un malade mental. J'assassine lâchement, sans mobile apparent. Pas de place pour l'amour, pour une liaison, pas le temps. Je suis plus cadavre en décomposition que rendez-vous à 16h à Nation. Désolé, tu ne comprendras pas, baby. Le psychisme complexe d'un tueur en série. Je ne sors pas avec toi, je sors de l'hôpital. Je suis un malade mental. Je ne suis pas ton boyfriend le plus sentimental. Je suis un malade mental. Je suis un malade mental. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. absolument pas mûr pour une liaison amoureuse. Votre client maître a des manières douteuses. Quand il aborde une rouquine ou une brunette, c'est pour lui couper la tête. Ne le confondez pas avec n'importe lequel de vos délinquants ou détraqués sexuels. Le mien est un esthète, pas un truand banal. C'est un vrai malade mental. C'est un vrai malade mental. Ces soirs-là, il n'a qu'un bus et les fractions. Il suit les victimes chez eux et attention, il sonne à l'interphone et puis il respire tout près du microphone. Là-haut dans l'appartement, c'est la panique. On se rend presque, on s'affole et puis on entend clic, c'est la porte qui s'ouvre et là, il n'y a plus un bruit. Et puis après, ben, c'est la boucherie. Psychiatrie. Il ne mesure jamais les conséquences tragiques. Il agit toujours dans l'ordre chronologique. Il a dans un premier temps ligoté des campeurs, puis tué deux autostoppeurs. Et mettons l'hypothèse que mon client soit fou, inculpé de meurtre, il va finir au trou. Plutôt qu'un avenir, il est très très mal. Ce n'est qu'un malade mental. Même Star, ni les mêmes idoles. Toi tu aimes Casavets, Dali, Andy Warhol. Moi j'aime la bande à Bonora, Vachon, les Landru, tous les tapés, les fondus. Scandale dans un enterrement ou dans un mariage. Je fais tâche dans une famille normale. Je ne suis pas ton beau-frère ni ton gendre idéal. Je suis un malade mental. Je suis un malade mental. On n'a pas les mêmes stars, ni les mêmes idoles. On n'a pas les mêmes stars, ni les mêmes idoles. Pode dizer-se que do primeiro livro para o segundo, a questão da naturopatia, e depois o segundo livro, a questão do Dr. Hammer e a questão do cérebro, a consciência que o Alan tem de que o primeiro livro acaba por a questão da naturopatia é um pouco, vamos lá, insuficiente, não redutora, mas não tem capacidade para responder, ou pelo menos dar segurança ao paciente, e depois parte para uma nova formulação teórica, ou pelo menos explicativa e compreensiva, daquilo que são os mal-estares, as patologias, aquelas, no seu segundo livro, as memórias do território. Ou seja, pretende transmitir ao leitor desse livro, por exemplo, as memórias de território, que já lá vão muitos anos, que de facto tudo passa por uma consciência que se tem no espaço onde se atua. Ou tem consciência ou não. É um pouco este salto qualitativo que pretendeu dar e fazer do primeiro livro para o segundo. Sim. Queria dizer que, de facto, houve um tal salto que aconteceu a partir de dois acontecimentos. Esta passagem do primeiro livro para o segundo. E que houve duas pessoas que me obrigaram a enfrentar situações extremas. Uhum. Eu praticava acupuntura e naturopatia, e que, eu repito, são práticas boas, uhum, sem dúvida. Mas apareceu uma primeira pessoa que tinha um cancro nos rins. Uhum. E esta pessoa, quando ela veio, disse era a primeira vez que tinha uma pessoa que vinha assim, com este tipo de sintoma, patologia considerada, culturalmente, sobretudo, bastante forte. Não é? E eu não sabia muito bem como responder, a não ser dizer alimentação, não é? Os fatores naturais de saúde. Uhum. E, bom, a acupuntura também não se fala muito, não é? Pode haver, assim, indicações, como uma certa fitoterapia também chinesa, mas a pessoa sente um bocado sem recurso. E por isso que... Desprotegida um pouco perante... Sim, ou em termos de terapia, sim, um bocado... Desprotegida ou impotente, ou há qualquer coisa que escapa. Exato, é uma certa impotência, sim. Uhum. É? Então, foi esta primeira pessoa... E ela me falou, numa certa altura, que ela conhecia justamente o Dr. Hammer, e uma francesa também que trabalhava com Hammer, que utilizava considerava que o cérebro era fundamental, era preciso ir. Bom, toda uma teoria que estava, para mim, quando ouvi isto... Era uma novidade. Era uma novidade, mas também não fazia muito sentido. Uhum. Porque na minha, eu estava um bocado formatado. Uhum. Não é? E então, quando é difícil ceder um bocado, não é? Claro, como dizia claro. Einstein. Não é? E então, eu ouvi, mas fiquei curioso ao mesmo tempo. Quando me dizia que, por exemplo, a asma é um fenómeno cerebral, eu duvidava um bocado, né, para não dizer muito, na medida que eu tratava a asma, a acupuntura, identificava os meus pontos, aplicava, bom, tinha, e de facto havia resultado. Então não se pode negar isto, não é? Não significa desaparecer completamente, talvez, mas pelo menos havia resultado. Pelo menos alívio, o alívio. Sim, é. E também eu sei que, bom, no ato, no fato de picar, de pôr uma agulha, uhum, há toda uma comunicação que se faz com o paciente, não é? Que é fundamental. Uma comunicação pode ser apenas picar. Só picar. É. Isso aí é... Mas também há uma forma de exercer a acupuntura que utiliza certas palavras. É? Metaforicamente, uhum, né? Ou simbolicamente, a pessoa fala dos pontos, uhum, assim por diante, e o paciente não é surdo, né? Eu sabe, não ouve, sente, e a partir daí nós vamos fazer transformações ou provocar alterações na forma de perceber o sintoma, assim por diante. Mas, então, essa eu estava a dizer, essas duas pessoas mudaram. A segunda pessoa foi um parente, né, que quem foi descoberto um cancro do pulmão. Uhum. E com... eu telefonava, porque eu estava em Portugal naquela altura, eu telefonava e dizia, toma isto, cloreto de magnésio. Eu repetia, de facto, uhum, né, o que me tinha sido ensinado, né, por um professor, professor Lothier, que era especialista em oncologia. Mas era baseada a partir de produtos. Uhum. Mas uma vez me senti impotente, uhum, sobretudo quando uma pessoa está hospitalizada e está a fazer os tratamentos de quimioterapia e afins, não? De longe, assim, uhum, então me senti completamente perdido. Então isso mesmo, e a pessoa acabou por falecer. Então, de modo que, disse, bom, eu vou ver esta pessoa em França para ver o que é. Então levei uns scanners, umas... Uhum. Umas imagens cerebrais, não é? Porque estava com curiosidade de ver como que, a partir de uma leitura do cérebro, você consegue ver se é um problema pulmonar, um problema assim por diante. Não é? Era completamente novo. Não é? Bom, e eu fiz várias vezes esta viagem, encontrei a pessoa em Chambéry, naquele tempo, e eu fiquei muito curioso. Aliás, naquele dia que entrei, havia uma italiana que estava lá, e ela vinha por causa de um problema respiratório, de facto. E a pessoa que me ensinava, né, começou a me ensinar, foi buscar um táxi cerebral da pessoa e mostrou, está vendo aquela zona cerebral aqui, do lado temporal direito, não é? Temporal direito. Há um pequeno alvo que se vê aqui. Claro, a pessoa não vê. Não é? Um bocado quem vai com o caçador está a ouvir e sabe onde estão os animais todos e estamos com ele, não sabemos nada. Então, realmente é educar a forma de ver. E como era bastante enigmático, resisti bastante tempo. Então, levei os tacos, levei as informações, depois comecei a tentar ver nas imagens, mas era difícil porque naquele tempo não existia nada. Não havia uma cartografia dos conflitos biológicos, não é, que aparecem no cérebro. De modo que, e fiz muitas vezes, e comecei a entrar nesta lógica. A realidade não existe. A própria realidade da patologia é uma realidade criada a partir de conceitos culturais, a partir de uma certa percepção da própria pessoa, e a partir também do que eu, como terapeuta, eu considero o que é e o que não é, não é? Pronto, então é tudo isto, este espaço de comunicação, não é, na terapia, que é fundamental, a meu ver. Pronto, mas para voltar a essas duas pessoas que foram importantes para alterar, não é? Comprei livros, eram só fotografias dos tais, visto. E depois encontrei o próprio Hammer, com quem... em duas, três oportunidades estive com ele, não é? Foi uma semana, havia um grupo de franceses, médicos, que estavam comigo, não é? E então era questionar todo o tempo, e com pacientes, isso que era muito interessante, que é uma medicina muito, muito precisa e muito prática, não é? Uhum. Pronto, e daí que este tal salto veio, né, de como não tinha, na altura, não tinha com naturopatia e acupuntura os meios que considerava para responder a isto, e aí descobri, dizia, isso é fantástico, realmente, é ver. E, porque não tem fim, né? Começa. Né? Cada pessoa tem a sua realidade, tem que descobrir. Mas eu vou, eu vou buscando, né? A partir dos taques cerebrais, que hoje em dia já não utilizo tanto. Quando a pessoa traz um taque cerebral, claro, eu posso. Mas naquele tempo, eu estava naquela fase de descoberta, então eu queria ver como que era. E, sobretudo, isso dá para as imagens cerebrais, os taques, a leitura que se faz destas, tinha um interesse na medida que por trás há toda uma teoria revolucionária do Hammer, não é? É que realmente para a grande revolução do século, não há dúvida, isso tem sido reconhecido hoje em dia. De dizer que, afirmar que é um conflito biológico, um conflito específico, gerido pelo cérebro, que provoca a patologia, seja qual for. Da pequena comichão, da rinite, da otite, até o carcinoma. Sangue, sangue, sangue. Sangue, sangue, sangue. Chatterton, suicidou. Kurt Cobain, suicidou. Vargas, Nietzsche enlouqueceu. E eu não vou nada bem. Não vou nada bem. Chatterton suicidou. Cleópatra suicidou. E Sócrates suicidou. Eu não vou nada bem. Não vou nada bem. Chama! Look! Até que ponto é que, entre essa certeza ou essa evidência, pronto, sim, sim, não é tão questionável quanto isso, depois o Alain não concorda que entre essa realidade, essa primeira baliza, e a segunda, que temos ali uma espécie de um campo de ninguém, um território aberto, em que o paciente, o sofredor da patologia, tem dois caminhos para optar à sua frente. A medicina convencional, da técnica, os médicos, com toda a... E não há oposição, normalmente. E depois, o outro lado, que é, vamos lá, também, não sei se paralelamente ou não, aquilo que é a resposta, eventualmente, uma das respostas que é dada pela simbiologia... Terapia simbiológica. A terapia simbiológica, que é uma explicação mais simbólica dessas patologias que são registadas pelo cérebro. Uhum. Até que ponto é que este conflito pode ser este drama, esta angústia, que é tal terra de ninguém, a partir do momento em que o paciente se vê confrontado com a resposta quase universal, que são os TACs, as ecografias, toda uma série de tomografias, sim, sim, para serem feitas, e depois a questão da resposta simbiológica que, por exemplo, Alain Jezakel pratica. Sim, eu entendo. De facto, é uma situação ambígua, não é? E uma, tanto para o paciente, mas sobretudo para o paciente, a pessoa que vem com um sintoma, não é? Como para o próprio terapeuta, não é? É que uma das grandes dificuldades na terapia vem das informações que o próprio paciente traz com ele. Ele pode vir com os diagnósticos que foram feitos, suponhamos, né, uma patologia a nível digestivo, ou uma alteração ao nível do colesterol, seja o que for, qualquer coisa que venha assim. Ele vem com uma informação e, sobretudo, uma interferência, às vezes pesada, para dizer que isso é grave, isso não é grave. Né? Porque as patologias são culturais, a forma como estamos a ver as patologias mesmo corresponde a uma certa ciência, a ciência do momento. Por exemplo, quando estava a dizer que o Hammer descobriu isto, havia Jung e tantos outros, como o Freud, o Grodek, né, que estavam à espera deste meio para poder ver dentro da cabeça, de facto, né, o que acontecia. Então, foi um meio técnico, como há tantos hoje, né, que permitiu verificar isto. Né. Bom, A pergunta que eu lhe faço é mais ou menos esta. Até que ponto é que uma patologia, porque depois iremos ver em alguns casos concretos, depois aquelas questões que o Alain ainda agora estava a enunciar, a questão, o lado cultural, que muito destas patologias eventualmente possam ter, mas o cérebro tem um funcionamento químico, biológico, e qualquer ruptura que possa existir num organismo, de um indivíduo, de um homem ou de uma mulher, não é mais razoável ser composto ou, vamos lá, consertado ou remediado exatamente com um produto químico e não com uma explicação simbólica ou cultural? Sim, bom, estou a ver. Quer dizer que você pode intervir nas depressões, por exemplo. Por exemplo. Não é? Sim, quando se considera que há uma deficiência a nível cerebral numa certa zona, não é? Na produção de dopamina, ou seja o que for, não é? Pronto, então vamos intervir com medicamentos que vão acrescentar ou trazer, são suplementos, não é? Considerando que é uma deficiência cerebral, não é? Mas o ponto de vista que eu defendo é que se uma tal deficiência é que há uma informação que obriga o cérebro a ter esta. Então, o que me interessa é de tentar ver onde que esta depressão tem a sua origem. Bom, lá, mais uma vez, a intervenção, a leitura do Hammer, e tantos, não é? Há uns grupos, sobretudo em França, assim, que investigam de uma forma sistemática e muito rigorosa. Não é? Então, estas novas informações permitem alterar completamente, não é, o próprio funcionamento cerebral. Se uma pessoa, eu vou lhe dar um exemplo, nas pessoas, me parece que são um grupo, havia um grupo de parkinsonianos, me parece, ou pessoas com Alzheimer, não sei, não é mesmo? Talvez. Então, o que, que foi uma experiência que foi realizada, que foi uma observação, que confirma exatamente o que Hammer descobriu e que eu estava a lhe explicar. Se você põe do lado direito, no hemisfério direito, se provoca no hemisfério direito uma pequena descarga elétrica, uma alteração do campo elétrico do cérebro, num instante a pessoa entra em depressão. É curioso. Tá vendo? E na terapia simbiológica se defende sempre que a depressão aparece justamente quando há um conflito específico que imobiliza o hemisfério direito, de certa maneira. Tá, então, esta descarga elétrica provoca uma depressão. Se eu vou ver qual é o tipo de problema que a pessoa tem no seu hemisfério direito, não é? Provavelmente ela vai libertar-se da depressão. Porque a depressão é sempre duas situações específicas que mexem com a pessoa. É bastante complexo. A depressão é complexa no sentido que é preciso ver se a pessoa é canhota, se é feminino, se é masculino, se é o nível também hormonal. Mas, a ver, a meu ver, é sempre, isso não impede, de vez em quando, de pensar, e existem os medicamentos. Isso não, eu não sou radical neste ponto, né? Mas com cuidado necessário também que existe. Né? O que, para mim, é que mais importante é de ver uma pessoa conseguir ir descodificar e buscar um sofrimento que ela tem há um certo tempo e que produz este sintoma. Mas eu faço agora aqui o teu problema. E a solução, quando eu vejo a pessoa mudar... A minha dúvida é um pouco esta. Até que ponto, e estamos agora a falar da questão das depressões, até que ponto é que quantas descargas há no lado direito do cérebro e a pessoa tem a capacidade de autorresolver conscientemente esse problema? Todos nós temos momentos de down, de depressão, em que conseguimos resolver esse estado momentâneo de apatia, de angústia, que não tem explicação para aquilo que lhe vai acontecendo no dia a dia. Até que ponto é que passa a existir a necessidade ou do complemento químico, a partir de medicamentos da psiquiatria, ou então a teoria simbiobiológica através de uma explicação cultural, descodificar os símbolos, alertar para elementos do passado que possam estar a influenciar naquele momento que se conjugaram para a tal depressão. Até que ponto é que isto é, vamos lá, dialeticamente possível de ser feito? Eu penso que não, mas de qualquer das formas, até que ponto é que isto é, vamos lá, as pessoas no dia-a-dia, perante esta dupla realidade, optam normalmente pelo efeito químico e não pela explicação cultural ou simbólica que acham demasiado vaga e demasiado difusa, porque não resolve o problema. Eu diria que o meu livro, o último, que justamente veio esclarecer este ponto. Não fala da... Não trata de, não, de não, depressão. Não, fala não, de depressão. Depressão. Mas já lá iremos, no tempo que nos resta, falar deste livro. Mas se quiser, a respeito da depressão, posso lhe dar um exemplo que é frequente, que eu vejo e constato frequentemente no, nas raparigas que vêm... Deixa eu explicar as situações. Né? Tem muitos pacientes que vêm das escolas, porque eu estou numa zona de muitas escolas. E, às vezes, pode aparecer uma adolescente que vem com 16 anos numa depressão. Não se sabe muito bem porquê, os estudos não correm bem, assim por aí. Bom. E o que é que eu, geralmente, o encontro? Vou encontrar uma situação de amorosa que não correu bem. O rapaz deixou, por exemplo. Então, a rapariga encontra-se numa situação de frustração, de perda. O termo perda é importante, mas o facto de ter uma frustração sexual, no sentido que o namorado me deixou, vai mobilizar uma zona esquerda, né, no hemisfério esquerdo, que corresponde exatamente à zona do colo do útero. Não é? É muito preciso, é isso que é interessante. E ao mesmo tempo, esta noção de perda vai mexer num dos ovários, certo? Que está situado numa outra parte do cérebro. O que é que vai. A pessoa automaticamente vai sentir com isto? Vai sentir uma perda de força e um bocado a vida já não, não faz já sentido. Não é, não. Então é isso o mecanismo cerebral que estou a mostrar. Não é? E convém esperar um certo tempo, porque este mecanismo é uma forma de defesa relativamente a um sofrimento. O rapaz me deixou, estou sozinho, gostava tanto dele e agora tem que gerir isto. Era preciso um certo tempo para, eventualmente, digerir isto tudo, vai embaixo, e depois... É para se proteger de um segundo embate. É só mesmo quando, depois de um certo tempo, que pode ser 3, 4 meses, às vezes, não, mas um certo tempo, e que vai-se, talvez, voltar a se aventurar no campo amoroso, depois dessa desilusão. De modo que a depressão, é preciso entender, é uma forma de proteger. Mas... pode-se ir muito mais depressa quando vamos ver o que provocou, numa terapia, vai ver com ela e lhe dar formas diferentes de gerir o acontecimento. Se ela considera, por exemplo, eu não presto, ele me deixou porque a outra era mais bonita, há uma desvalorização, pronto, tá, isso participa muito na depressão, não é? Uma desvalorização, me deixou, como disse, automaticamente a nível da... dos ovários vai haver uma produção muito mais pequena das hormonas e isto provoca um estado hormonal que altera e vamos cair do lado direito, como estava a dizer um bocado, do lado esquerdo, do lado direito, passa do lado esquerdo que está bloqueado para o lado direito e aí entra a depressão. Estou arrependido de ter feito e de ter tido. Ai, oração, ora seja como a que ouvi na igreja. Ai, blum, blum, blum. Meia culpa, meia culpa. Minha máxima desculpa é ter vindo para o presente conservado em aguardente. Ai, blum, blum, blum. Quero ser para sempre jovem. As minhas células movem uma campanha eficaz. Água benta e água rasa. Ai, blum, blum, blum. Willy Chile, terra juventude, isso que quer tudo mudo para que tudo fique igual, estava amarado, pacificado, é desleal. Vou implorar aos apóstolos, mas é pior que desgostos. Com tanto pecado junto, não lhes pega nenhum unto. Ai, blum, blum, blum. Vou recorrer aos meus santos, esses ao menos são tantos. Que há de haver um que me acuda, senão ainda tenho Buda. Ai, blum, blum, blum. Maomé vai à montanha, o Papa ninguém o apanha. Na Rússia o rato roia, rolha, vem ao dia, a escolha. Ai, blum, blum, blum. O Willy Chile, eterna juventude, se que quer tudo mudo, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, é desleal. Misticismo agora à parte, envelhecer é uma arte. Arte nova, arte final, numa luta desigual. Ai, blum, blum, blum. Só me vou pôr de joelhos ante o mais velho dos velhos e perguntar-lhe o segredo de para ele ainda ser cedo. Ai, blum, blum, blum. Quando o espelho me mira, já nem o chapéu me tira. Daquele a língua de fora, pisco o olho e vou-me embora. Ai, blum, blum, blum. Willy Chile, eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, é desleal. Willy Chile, eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, é desleal. Estou velho, dói-me o joelho, dói-me a parte do antebraço, dói-me a parte interna de uma perna, a parte amiga da barriga, que fadiga, o que é que eu faço? Escolho o baço ou o almoço, vira o osso, dói pescoço, do excesso, do excesso, saboroso, rebuliço, perco o vício, já sou luz, já sou grosso, esmiúço os meus sintomas, e já agora do meu médico os diplomas, esmiúço a consciência, já agora apresenta a penitência. São questões, ao fim e ao resto, voltamos a andar assim um bocadinho em círculo, são questões, ou são vivências, ou experiências quase triviais do cotidiano. Claro, exatamente. Quase universais. Sim. Mas o que faz que esta trivialidade, aquilo que faz parte da vida das pessoas, a dado momento deixa de o ser? Ou seja, passa a angústia, a depressão, a recorrer, a necessitar de um acompanhamento, no caso do Alain, porque isso são o nosso dia-a-dia. A questão, a primavera, a febre dos fenos, o pólen que há no ar. Sim, sim. Porque é que uns têm, vamos lá, vivências de tipo alérgico mais intensas e todos nós, os outros, melhor ou pior, passamos à frente disso e não estamos preocupados com a nossa experiência anterior, se um gato se fez amor ou não num molho de palha. Não. Portanto, questões à volta deste género. Aí só toca o ponto que é fundamental e que me distancia um bocado do Hammer. O Hammer não fala disto, não é? E é fundamental. É mais a escola francesa de descodificação que desenvolveu e trouxe umas informações muito precisas e muito, muito ricas. É que, bom, o sintoma, como eu estava a dizer, é um sintoma, ou a pessoa encontra uma tal situação. E está-me a perguntar por que que com uma pessoa, a pessoa vai ter uma depressão, vai ter um sintoma, e a outra não. Está vendo? Qual é esta diferença? Como justificar? Bom, nós vamos recorrer à noção de programação infantil. Uhum. Neste segundo, no terceiro livro, sim, eu falo bastante. Aham. Uhum. Como se fosse um fenómeno alérgico. Uhum. É por isso que o primeiro capítulo é a alergia. Sim, sim, sim. Reparou. E então, a alergia, o mecanismo da alergia, significa que houve, num primeiro tempo, um contacto com uma situação. Muitas vezes, é preciso reconhecer, né, por experiência, que muitas vezes este primeiro trauma infantil é ligado à separação. Pode ser a nível do parto, pode ser durante a gravidez, mas frequentemente depois do parto, um momento quando houve um certo distanciamento, porque a criança precisa do contacto da mãe. Uhum. Se houve uma separação e que a criança sentiu-se perdida um bocado, não é? Uhum. O que é que ela vai fazer? Vai, o cérebro da criança vai captar todas as informações à volta, vai tirar uma fotografia multissensorial do que é que aconteceu. Isso é que é a base da alergia. Uhum. Mas todas as patologias, sobretudo a experiência que eu tenho dos cânceres, tem que haver esta. Existe. Senão a pessoa não desenvolvia a patologia. Uhum. Esta marca, esta, um estigma, de uma certa, sim, maneira. O sinal. Um sinal. É um sinal. Significa que a pessoa há uma sensibilidade. Uhum. E a partir desta sensibilidade do acontecimento, a pessoa vai formatar, vai criar uma crença. Cada vez que eu estou sozinho, ou cada vez que eu vou encontrar o nevoeiro, eu vou começar a me sentir abandonada e vai começar a espirrar, esse problema. Mas todas as patologias funcionam nesta base. Isso é o que é interessante. É por isso que eu fiz questão de pôr alergia, o primeiro, por ordem alfabética, mas alergia, o primeiro capítulo, a ler e entender. Isso me ajuda muito, muito, muito. O tempo também corre de uma forma muito célere. De qualquer das formas, um dos conceitos que eu não gostaria também de deixar de abordar desta entrevista, o Alain já falou do cérebro estratégico, a compensação simbólica e depois o terceiro. A compensação simbólica, eu não falei muito disto. A compensação simbólica. Oh, isso é maravilhoso, a compensação simbólica. Vou falar agora. E uma questão que me interessa, que é o inconfessável. Ah, o inconfessável. Até que ponto é que este terceiro elemento também é, vamos lá, nuclear do triângulo, se quisermos, teórico ou explicativo daquilo que apresenta neste livro, aquele mais importante que provavelmente desencadeia de uma forma explícita a patologia. Uhum. O inconfessável, basicamente, ou por outra, é a síntese, ou é o elemento novo que vai harmonizar o cérebro estratégico e a compensação simbólica, ou por outra, é aquele que vai fazer despoletar de uma forma objetiva o problema e a patologia. Exato, exato. O inconfessável, como o tempo está a dizer, a pessoa não consegue dizer alguma coisa. Então, o que é esta coisa? Se a pessoa não consegue verbalizar, significa que ela vai conservar o stress, a tensão deste indizível dentro dela. E conforme o nível de stress, se for muito leve, um passo. A ver, mas se há um stress muito grande, uhum. Uma perturbação, mas a pessoa não consegue, ela tem que gerir isso sozinha e sente-se incapaz, de uma certa maneira, fica magoada. O cérebro estratégico vai se encarregar de trazer a solução, de uma forma simbólica, uhum. a partir daí. Suponhamos, pego um caso, eu fui a visitar o meu pai. E quando cheguei, o meu pai, em vez de me abraçar, quiser, eu andei eu, centenas de quilómetros, uhum. quando cheguei, pronto, pela altura do Natal, disse, ah, vou abraçar o meu pai, pronto. Eu estava pensando, no caso, um rapaz. Uhum. E então, pronto, tudo bem, e de repente o pai me insultou. Me disse, o que é que vieste fazer aqui? E então o rapaz, na cabeça dele, eu fiz tudo para o meu pai, eu vim cá e me manda embora. O que é isto? Uhum. Este rapaz do exército tem 30 anos, não, já também. Só que ele lembrou-se automaticamente de uma, primeira mágoas infantis, uhum. quando havia discussão entre os pais, a solução que ele tinha... Era, o motivo era deitar em cima do pobre rapaz as culpas das desavenças familiares. Exatamente, mas... E ele, o que é que ele fazia? Quando havia as discussões com os pais, queria intervir, mas não podia. Então, ia para o quarto. Né? E naquele acontecimento, não é, que... mais recente, não é? Na vida dele, com 30 anos, quando foi ver o pai, uma certa altura, ele, o que é que estás a fazer aqui, o que é que vens ali? Então, ele não sentiu-se recebido. Então, foi para o quarto, como defesa. E depois, uns dias depois, foi embora. Ele ficou com isto, dentro da cabeça dele, não é? E, mas disse, ah, mas afinal, isso já passou. Mas não tinha passado. A prova, que começou a ter um sintoma no ombro direito. De repente, não conseguia mexer o ombro direito. E foi 6 meses depois disso que ele apareceu, né? Ele apareceu porque ele estava em França e veio cá, não é? E eu fomos ver que de facto tinha sido o problema dele, é que eu fiz tudo, né? Uhum. Foi para gastar dinheiro para ver o meu pai e quando chega ele me trata assim, e não foi acolhido. Daí que para o cérebro geriu, eu não fui acolhido, uhum. relação pai e filho, braço direito, não fui acolhido, o braço direito também, não é? E eu queria abraçar, a ver? Então eu o movimento da braço, o tríceps, uhum. é? Para abrir o braço, o cérebro vai bloquear isto tudo. Curioso. Normalmente é o braço de cumprimentar, de saudação entre... Sim. Estender a mão. Estender a mão, sim. Uhum. E outro, mas é gerido pelo hemisfério esquerdo, não é? Uhum. De modo que estamos na recepção. Uhum. E não foi recebido como queria. Eu fiz tudo para ser bem acolhido, não fui acolhido. Então, a dor vem compensar esta falha do pai. Entende? E então, quando você vai buscar isso com precisão, buscar cada instante e ver, sobretudo, o que ainda mexe na pessoa. E no caso dele, isso, porque a uma certa altura ele ficou. Eu senti que houve uma alteração no seu ritmo biológico, não é? Começou a passar a curar, os olhos já ficam mais molhados, não é? E pronto, a partir daí, ele verbalizou, desativei a nível do corpo mesmo esta informação, não é? E a dor desapareceu. Ele me disse que quando atravessou a fronteira, porque o pai estava em Portugal, é, Portugal. E ele estava em França, quando atravessou a fronteira de novo, sentiu... Um alívio. Não, sentiu que ia ter uma dor de novo no ombro. E pum, ela passou e nunca mais. Passou. Uhum. A ver? Então, isto é indizível, que é bom, o que ele conservou dentro dele. Uhum. Ia dizer a quem isto? Uhum. E o problema, quando nós temos o sintoma, é isso que é muito importante. Daí a dificuldade, às vezes, neste tipo de terapia. Quando o sintoma aparece, o que provocou, neste caso, a discussão com o pai, ou não ter sido bem acolhida, a pessoa esquece. Uhum. Para o cérebro, é uma forma de aliviar. Uhum. Tá bom? Uma vez que a pessoa tem o seu ombro direito, uhum. vai tratar de uma forma uhum. simbólica ou a problemática que existiu. Uhum. Tá, e por isso que, enquanto não houver este desabafo, uhum. ou de ir lá pôr no ponto específico, uhum. a pessoa pode fazer tudo. Hein? Osteopatia, seja o que for, não vai resolver, a não ser que possa haver uma pessoa que vem e que tenha um abraço paterno com ela e o trate como bom pai, aí vai resolver. Assim, o final de mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 303. Como convidado hoje tivemos Alain Jezequel. Despedimos com a promessa de regresso na próxima semana para mais uma edição de Livros com Rumo, com mais livros e com mais conversas. Tenha uma boa noite.